forte, me segura e me dá poder. O seu sangue é forte, já venceu a morte. Quando clamo, vem me socorrer. Hoje sou lavado e remido, vivo tão feliz assim. Todo meu pecado foi lavado pelo sangue carmesim. Tenho liberdade, vivo sempre alegre. Fui liberto pelo grande amor. Desceu da glória, subiu no madeiro, quando lá do alto respirou. Me encheu de gozo, lhe pagar não posso. Foi demais o que sofreu na cruz. Por amor ao homem morreu no Calvário. Tudo isso fez o meu Jesus. Hoje sou lavado e remido, vivo tão feliz assim. Todo meu pecado foi lavado pelo sangue carmesim. Que felicidade tenho em Jesus Cristo. Me deu tudo que me prometeu. Passos, sou pra sempre dele, ele é meu. Quando lá na glória eu ver o seu rosto, vou cantar de tanta emoção. Ver as mãos furadas onde entraram os cravos, tudo pra limpar meu coração.